Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui e pregar a palavra de Deus, o Evangelho Eterno. Eu trouxe uma mensagem para vocês que tem o seguinte título: O Evangelho e o Livro de Gênesis. O mundo do século 21 é um mundo extremamente moderno. Mesmo vocês, vamos pensar assim, que não moram na capital do estado, moram numa região mais afastada, ainda assim vocês têm muito mais conforto do que a grande parte dos reis e rainhas que viveram alguns séculos atrás. Pensa nos reis e rainhas da Europa, mais ainda antes disso, né, do Oriente Médio, dos tempos da Bíblia e etc. Quem deles tinha água encanada na sua casa? Quem deles tinha água quente? Quem deles tinha internet, luz elétrica, carro, etc, etc e etc? Eles não tiveram. Eles que foram os reis e as rainhas. Mas vocês têm uma riqueza muito maior do que vocês podem entender. E é interessante a gente entender hoje que o nosso mundo vive a ideia da evolução. As coisas estão melhorando, estão se desenvolvendo, e especialmente na área da ciência e da tecnologia. E de fato, quando você analisa esse aspecto da vida humana, você tem a impressão de que o ser humano está melhorando. Entretanto, quando você vai analisar as famílias, quando você vai analisar a sociedade e o coração humano, essa evolução não acompanha. E apesar da gente ter muita riqueza e muita tecnologia, muitas vezes o coração humano não está tão evoluído assim. E ainda tem raiva, e ainda tem mágoa, e ainda tem tristeza, e ainda tem pecado. Para onde é que foi a evolução? Ela não nos ajudou muito, não é verdade? Interessante quando você olha para o nosso mundo, você vê as pessoas correndo atrás de prazeres e glórias. Prazeres e glórias em relação a serem famosos, a desfrutarem, sei lá, de bebida, comida, cigarro, droga, sexo, dinheiro, aparência. E as pessoas estão correndo atrás de tudo isso, tentando ser felizes. Mas quando você vai analisar a vida delas, muitas vezes elas não estão tão felizes assim. Você olha para o nosso mundo e você vê uma grande crise de autoridade, especialmente na área política e também na área da religião. As pessoas não sabem em quem confiar, porque elas já se machucaram demais. O político vem e promete, ele é eleito e não cumpre. E muitas pessoas têm um pouco dessa impressão sobre a religião também. A religião diz uma coisa, mas a vida é outra. E muitas pessoas estão se afastando cada vez mais da fé na palavra de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesta noite. Em meio a tantas informações contraditórias e tanta correria pela sobrevivência, muitas pessoas estão sofrendo de vários problemas. E elas se sentem confusas sobre onde encontrar resposta e alívio para seus dilemas e problemas. As pessoas se sentem um pouco confusas. Eu não posso confiar na política, eu não posso confiar na religião. A minha vida tem tantos problemas. Onde é que eu vou encontrar alívio e solução? Onde é que eu vou encontrar resposta para a minha vida? E nessa noite, eu gostaria de dizer para você que Deus tem respostas para te dar. E você tem que ter o coração aberto para ouvir. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14, versos 6 e 7. E eu gostaria de mostrar algumas coisas da Bíblia para vocês essa noite. Busquem ouvir essa noite a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que pode te guiar. Quem sabe em relação a problemas e dificuldades que você anda tendo na tua vida. E Apocalipse 14, no verso 6 e 7, nos diz uma verdade linda e maravilhosa, quando a gente lê assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Se você ainda não esqueceu o título do meu sermão, o título é O Evangelho em Gênesis. Mas a gente começa onde? No livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse diz que o Evangelho é eterno. E quando você leu o Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, nós temos ali uma informação muito interessante. João faz uma profecia sobre o futuro e fala sobre o passado. E ele diz assim: e adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo se entregou para morrer desde a fundação do mundo. E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre algumas questões importantes da palavra de Deus. A Bíblia nos remete à morte de Jesus estando atrelada à fundação do mundo. E aqui a gente relembra um problema muito grande que existe entre as igrejas cristãs, que é a compreensão da relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existem pessoas dispostas a dizer o seguinte: o Antigo Testamento não vale nada, o que nos importa é o Novo Testamento. Esse discurso é muito comum pelas igrejas em geral. E quando você rejeita o Antigo Testamento, você rejeita mais da metade da Bíblia. E aí você fica só com o Novo Testamento. Como se Deus fosse ruim no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele é muito bonzinho. Mas esse discurso que agrada muita gente é um discurso mentiroso. Porque o mesmo Deus do Novo Testamento, ele fundou o mundo. Quando você abre a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, você lê as famosas palavras, como a Bíblia começa. E a Bíblia nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a realidade que existe, existe porque Deus quis que existisse. O Deus que é eterno, que tem um evangelho eterno, criou a realidade. Do mundo, do céu e da terra, de todas as coisas. E quando você se aprofunda na leitura do livro de Gênesis, chega no verso 26 e 27 do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27 a Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A origem do homem não é o macaco, nós não somos a imagem do macaco, nós somos a imagem de Deus, homem e mulher. Essa mensagem tão simples, escrita há tanto tempo no livro de Gênesis, é hoje questionada por pessoas que querem que as famílias não sejam mais homem e mulher com seus filhos, mas o homossexualismo e tudo isso que tem acontecido no nosso mundo e que é pregado 24 horas por dia na Rede Globo, dentro da tua casa. Toda essa imoralidade sexual que existe no nosso mundo, dentro da nossa casa, através de filmes, novelas, seriado, sei lá mais o quê. E aqui a Bíblia nos dá um paradigma que o mundo rejeita, mas que é o único paradigma que gera a vida humana. Porque se existe ser humano, esse ser humano nasce do amor entre homem e mulher. Não tem outro caminho. E quando a gente se aprofunda na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 2, os versos 1 a 3, a Bíblia ali nos diz que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. É a mensagem do sábado. E nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, você não vê pecado. Você não vê morte, você não vê maldade, você não vê mentira, você não vê transgressão, você não vê doença, você não vê nada do mal que hoje você vê na tua vida e no mundo. Entretanto, a palavra de Deus nos diz, desde o livro de Gênesis, sobre a mensagem da salvação. E no capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 21, a Bíblia diz que Adão e Eva estavam se sentindo nus, envergonhados diante de Deus, pela atitude ruim que eles tomaram. E a Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. O ser humano agora está nu diante de Deus, mas Deus vai e cobre a humanidade com vestimenta de peles. Deus arrancou a pele, literalmente, de um cordeiro, para cobrir a nudez de Adão e Eva. E desde o livro de Gênesis, a mensagem é: o cordeiro vai morrer para cobrir a tua nudez, para tirar a tua vergonha, porque o pecado é vergonhoso. Que na nossa história já tenha existido mentira é algo vergonhoso. Vaidade, fofoca, imoralidade, transgressão, tudo isso é vergonhoso. E já pensou em encontrar um Deus santo? Que vergonha é para nós, pecadores? E para nos cobrir, o Cordeiro derrama o seu sangue. E essa é a mensagem da salvação, pregada desde o livro de Gênesis. Mas a mensagem da salvação, ela tem um contexto. É o contexto do pecado. A Bíblia diz sobre uma serpente que começa a dizer exatamente o contrário do que Deus tinha dito. Deus tinha dito que eles poderiam comer todas as frutas do jardim, menos uma. E naquela uma fruta, a serpente seduz a humanidade a desobedecer a palavra de Deus. E quando a gente desobedece a palavra de Deus, a gente peca. E agora, quando Deus manda o povo guardar o sábado, e você não guarda o sábado, isso é pecado. Quando Deus manda você amar a tua família, e você adultera e destrói a tua família, isso é pecado. Quando Deus diz para você ser fiel em qualquer coisa, e você é infiel, isso é pecado. Só que tem uma coisa: você não pode dar o que você não tem. Pecador nenhum tem santidade ou vida eterna. E quando Adão e Eva começam a ter filhos pecadores, os seus filhos começam a nascer como? Também pecadores. E nós nascemos egoístas, maldosos. Por mais que tenhamos algum tipo de bondade em nós, a maldade permanece. E todos nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Não existe ninguém que não peca. Todos nós somos pecadores. Claro que um tem um pecado de um jeito, o outro do outro. Quem sabe você nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, mas quem sabe já contou uma mentirinha. Essa pequena mentirinha é suficiente para te condenar diante da lei de Deus. Mas Deus não quer te condenar. E é por isso que o Cordeiro assume o pecado, para que você seja perdoado e transformado. E Deus pega o mentiroso, perdoa a mentira e transforma ele numa pessoa verdadeira. Essa é a obra que Deus faz. E essa igreja celebra essa obra que Deus faz. E essa é uma obra que Deus faz no coração meu e de cada um que abre a sua vida para o Espírito Santo. E Deus vai tirando o mal e colocando o bem. Vai tirando aquilo que é podre e vai colocando aquilo que é limpo. É assim que o livro de Gênesis nos conta da maldade humana antes do dilúvio e da graça de Deus na vida de Noé. O mundo estava corrompido diante de Deus, mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Hoje nós vivemos uma situação similar. O mundo está corrompido. A maioria das pessoas não quer saber de Deus. Mas nesse contexto, Deus dá graça aos seus escolhidos. E nessa noite, nós celebramos sermos a família dos escolhidos. Escolhidos para louvar, escolhidos para pregar, escolhidos para amar. Porque vocês foram escolhidos para amar. Amem as suas famílias, amem os seus amigos, amem as pessoas ao seu redor. E vocês serão verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo. E nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a mensagem. Entretanto, a gente vê todas essas verdades tão lindas lá no livro de Gênesis. E a gente tem que entender uma coisa. O Novo Testamento está construído sob o fundamento de que o livro de Gênesis é a palavra de Deus. Eu quero passar rapidamente com vocês alguns textos do Novo Testamento que falam da história do livro de Gênesis. E eu separei pelo menos uma citação de cada escritor do Novo Testamento, de todos eles. Acompanhem comigo. Marcos capítulo 10, verso 6. Ali está escrito assim: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. O Evangelho de Marcos já nos fala da criação de Deus e como Deus nos criou como homem e mulher. O livro de Tiago diz algo semelhante e conclui: o homem foi feito à imagem de Deus. Já temos aqui dois escritores, Marcos e Tiago, que falam sobre o livro de Gênesis. Adiante, você tem uma questão interessante. Se você busca no Novo Testamento, existem 7 passagens onde fala-se do nome de Adão. Por exemplo, no livro de Judas, versículo 14. Mas Paulo fala muito de Adão também, e ele diz assim em Romanos 5, verso 12: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Paulo e Judas falam do livro de Gênesis. Adiante. No livro de 1 João, capítulo 3, versos 11 e 12, João prega a mensagem que eu preguei para vocês: amem uns aos outros. E ele diz assim: não conforme Caim, que matou o seu irmão. Então João está dizendo para você assim: sejam diferentes de Caim, porque Caim teve inveja e maldade contra o seu irmão. E João diz: não faça isso, ame os seus irmãos. Adiante, tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Pedro usam a expressão nos dias de Noé para ilustrar verdades do Evangelho. Pedro diz assim para você perceber a misericórdia de Deus salvando Noé em meio a um mundo corrompido. E tanto Mateus quanto Lucas dizem assim: Jesus vai voltar em um tempo onde as pessoas vão viver como elas viviam nos tempos de Noé. As pessoas só pensam em comer, beber, dar-se em casamento, só em prazer, alegria deste mundo. Mas enquanto as pessoas vivem em paz e segurança, a Bíblia diz, cairá repentina destruição. E agora, o dilúvio não vai ser de água, o dilúvio vai ser de fogo. É o que diz a palavra de Deus. Último texto, já lemos, Apocalipse 14, 7. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Mesmo o livro do Apocalipse remonta ao livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Queridos, eu queria terminar dizendo assim: todos os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas, consideravam o livro de Gênesis a palavra de Deus ao mundo. Mas será que isso muda alguma coisa na sua vida? Ok, Ezequiel, você falou coisas bonitas, interessantes, mas o que é que isso muda na minha vida? Eu queria terminar respondendo essa pergunta. A primeira coisa que eu quero responder para vocês é o seguinte: queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele já transformou a vida de incontáveis pessoas, livrando-as de todo tipo de males físicos ou espirituais, dando-lhes uma vida nova. E o Evangelho pode transformar a tua vida também. Sabe que um dia Jesus se encontrou com Mateus, e Mateus era um homem que só queria saber de dinheiro. Mateus extorquia o seu próprio povo para ajudar os romanos a governar Israel. É o cobrador de impostos. E para extorquir o seu povo, ele ganhava dinheiro. E Jesus encontra com Mateus e diz para ele: Mateus, vem me seguir, Mateus. E Mateus conhece Jesus, e Mateus vê os milagres que Jesus faz. E não tem dinheiro que compre os milagres que Jesus faz. E Jesus transforma a vida de Mateus, e Mateus escreve um evangelho faz 2000 anos, E sabe onde é que está escrito? Na Bíblia que você tem na tua casa. E Mateus prega a mensagem de Jesus. O mesmo acontece com Pedro, com João, com Tiago. E esses homens são transformados. E eles veem Jesus ir para a cruz. E eles perdem as esperanças deles. Acabou o Evangelho. Mal eles sabiam que o Evangelho estava só começando. Porque de fato Jesus morre, carregando na cruz o pecado. Mas a história de Jesus não termina na morte. Jesus vence e traz vida. E quem o aceitar terá vida com abundância neste mundo, mas vida eterna no mundo por vir, onde não tem pecado, não tem morte para sempre. Eu queria terminar essa mensagem indicando quatro questões para vocês entenderem a seriedade do estudo da Bíblia. Primeira delas, irmãos, ao estudarem a Bíblia, aceitem o livro de Gênesis como parte da palavra de Deus. O mundo fala da evolução, Gênesis fala da criação. Tome a decisão de crer no que a palavra de Deus diz. Mesmo porque, se você se aprofundar na ideia da evolução, você vai perceber tantas falhas quanto um ser humano é capaz de criar falhas. Mas quando você vai para a Bíblia, você encontra um registro confiável daquilo que só Deus Todo-Poderoso pode fazer. Segunda coisa, não se deixe iludir com tentativas científicas ou sociais de negar o livro de Gênesis. As pessoas se esforçam para negar a palavra de Deus, mas o poder do Evangelho não pode ser negado. Porque a ciência é muito bonita, mas ela não salva o ser humano do pecado. Só o Evangelho de Jesus é capaz de nos salvar do pecado. Eu queria dar uma lição para vocês também, que é dura para mim dizer para vocês, mas eu preciso dizer. Muitas vezes, nos problemas que vocês têm, vocês vão buscar uma igreja, seja ela católica, adventista, evangélica, seja ela qual for. E eu queria que você fizesse um teste, para testar se você entrou numa igreja verdadeira ou não. Vai lá para o padre dessa igreja, ou para o pastor, e diz assim para ele: padre, pastor, eu posso devolver o meu dízimo aqui? Eu li no livro de Gênesis que Abraão deu o dízimo, que Jacó deu o dízimo, eu posso dar o meu dízimo aqui? E você vai encontrar uma porta aberta, em qualquer igreja, católica, adventista ou evangélica, todos aceitam o dízimo. Mas eu queria que você fizesse uma segunda pergunta: pastor, padre, se eu frequentar essa igreja e der o dízimo aqui, você vai me ensinar a guardar o sábado, igual o livro de Gênesis me ensina a guardar o sábado? Porque Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. E infelizmente, irmãos, o dízimo eles aceitam, mas ensinar a verdade do sábado, eles não ensinam. Não é porque a gente é salvo pelo sábado, não. Nós somos pecadores, salvos por Jesus. Mas entendam, Jesus nos salva para nos dar uma vida obediente, não para nos dar uma vida desobediente. Jesus, ele quer tirar aquele que transgride o sábado do pecado e permitir ele sustentar sua família guardando o sábado. E ele já fez isso por muitos de nós. É verdade ou não é? É verdade! Porque é isso que ele quer fazer. Deus quer tirar o mentiroso da mentira e fazer ele uma pessoa honesta. Deus quer pegar o adúltero na imoralidade sexual e fazer dele uma pessoa pura. E Jesus já fez isso por muitas pessoas, irmãos. Jesus já transformou a vida de gente drogada, de gente bêbada, de gente infiel. E ele pode transformar a tua vida se você ainda transgride o sábado, se você ainda tem alguma mentira, algum vício, algum problema na tua vida. Entenda isso. E por fim, a última coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte: quando você buscar a salvação, não esconda os teus pecados, assuma os seus pecados. E entenda que o único caminho para a salvação é uma fé obediente em Jesus Cristo. Eu queria terminar lendo esse texto e a gente vai embora. Marcos 16, verso 16. Uma fé obediente. O que é que isso significa? E a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer em quê? Na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Creia na palavra de Deus. E se você crer, você vai crer no amor. E quando você crer no amor, você vai se envergonhar de cada vez que você falhou no amor. E quando a gente falha no amor, a gente peca. Por que que a gente tem coragem de mentir para alguém? Porque a gente não ama essa pessoa. Por que que a gente tem coragem de adulterar? Porque a gente não ama o nosso esposo ou a nossa esposa. Por que que a gente tem coragem de fazer tantas coisas ruins? Porque falta amor no nosso coração. Mas quando Jesus entra, Ele traz o amor. E quando o amor entra no nosso coração, a gente não se contenta com o pecado, porque o pecado não satisfaz mais. E essa igreja existe para celebrar o amor de Deus. E porque Deus nos amou primeiro, nós também o amamos. E quando a gente ama a Deus, a gente ama as pessoas por quem Jesus morreu. E sabe quem são elas? É o pastor Ezequiel e a cada um de vocês. Porque Jesus morreu por mim e por vocês. Essa noite, nós vamos terminar esse culto louvando a Deus. Mas eu queria dar a oportunidade para alguém que precisa tomar uma decisão séria. Não é ao lado do pastor Ezequiel, porque talvez eu nunca mais vou voltar nessa linda igreja. Você não tem que fazer um compromisso comigo, mas você precisa fazer um compromisso com Jesus Cristo, que está do teu lado de dia e de noite, todos os dias e todas as noites, porque Ele morreu por você para te salvar. Mas você precisa tomar uma decisão ao lado dEle. Se existe alguém aqui que precisa tomar a decisão de estudar a Bíblia, ou se já estudou e precisa tomar a decisão de ser batizado, ou mesmo de ser rebatizado, voltar para a igreja, você tem a oportunidade nesta noite, não por mim, mas por Jesus Cristo, que te ama e que te chama das trevas para uma maravilhosa luz, onde há perdão e transformação. Se você precisa tomar essa decisão, não tenha medo de se colocar em pé. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, mas por Jesus Cristo. A gente nunca sabe em que momento nós vamos devolver o Espírito que Deus nos deu. E a cada dia é tempo de entregar-se a Jesus como Senhor e como Salvador. E essa é uma oportunidade e um chamado, não só para quem não é adventista, mas para quem é adventista e reconhece que precisa ter a Jesus no seu coração, de forma mais íntima e mais profunda a cada dia. Porque de outra forma, a gente se acostuma com a vidinha da religião, enquanto nos falta amor. E esse não é o caminho, irmãos. Nós precisamos crescer. Eu não digo isso para vocês, eu digo isso por mim mesmo. A gente tem que reacender a chama do amor a Deus e do amor às pessoas a cada dia. E a oportunidade é para você que quer reacender esse amor. Deus, Ele quer viver no teu coração. Ele quer ouvir a tua oração. E Ele quer te usar no teu trabalho, na tua escola, na tua família, no trânsito, onde quer que você pise, onde quer que você vá, que você seja um cidadão e uma cidadã do céu, para levar o amor e a verdade. Se você deseja ter essa experiência, eu faço o meu último apelo. Coloque-se individualmente em pé. Nós vamos terminar fazendo a oração final. E antes eu orar, vocês vão orar. Se você quer dizer para Jesus: Senhor, eu quero conhecer mais a Tua Palavra, eu quero crer, eu quero seguir, eu quero te amar, hoje e a cada dia. Parabéns aos que estão ficando em pé. Que a graça de Jesus os acompanhe, os abençoe, os guarde. E antes de eu terminar na oração da frente, eu vou dar 30 segundinhos para cada um fazer a sua oração pessoal. e dizer para Jesus da gratidão e do louvor que vocês têm, dos pedidos que vocês têm, e nós vamos terminar esse culto adorando a Deus em espírito e em verdade através da oração. Faça a tua oração pessoal e daqui a 30 segundinhos nós oramos aqui da frente. Oremos. Pai eterno do céu, querido e maravilhoso, obrigado pela oração pessoal de cada um nesta noite, Pai. Nós temos muito que te agradecer pela vida que o Senhor nos deu, Pai. Uma vida com abundância de amor pela nossa família, pelo trabalho, pela saúde. Mas também reconhecemos, Pai, que nesta vida temos tido aflições e lutas, Senhor. Pai, olha para as aflições e lutas de cada um de nós nesta noite, Pai. Olha para os nossos pecados e nos perdoa, Senhor. Transforma a nossa vida e nos ensina a sermos diferentes do que somos, Pai. Acima de tudo, recebe a cada dia o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração. E venha nos ensinar a nos amar e a te amar acima de todas as coisas, Pai. Senhor, esta igreja precisa do teu amor, do teu espírito, do teu poder, Pai. Que tudo isso nos acompanhe a cada dia das nossas vidas. Aqueles que são nossos amigos e ainda não tomaram a decisão do batismo, que o Senhor toque no coração de cada um e pela fé eles possam renascer para estarem prontos quando Jesus Cristo retornar, Pai. Protege-nos na volta para casa, a todos nós. Dá-nos a tua companhia, a tua segurança, a tua paz e o teu amor. Acima de todas as coisas, nos dê ousadia de viver e pregar o Evangelho. E fica conosco até o dia da nossa morte. Mas se não vamos morrer, Senhor, fica conosco até o dia do retorno de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos uma ótima noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.